você estou bem. Eu sei você estou melhor ainda. Quem perdeu que chore. Você não me quis, agora sofre por amor. Eu sei você chora, mas pra mim não deu valor. Tantas vezes chorei pedindo pra ficar, e agora sofre calada em me ver superar. Você não me deu valor, coração machucou, e agora vive perdido pra mim, meu amor. Agora sofre por amor. Eu sei você chora, mas pra mim não deu valor. Tantas vezes chorei pedindo pra ficar, e agora sofre calada em me ver superar. Você não me deu valor, coração machucou, e agora vive perdido pra mim, meu amor. Você pode chorar que eu não vou nem ligar, meu coração superou, pra você acabou. Você não me deu valor, coração machucou, e agora vive perdido pra mim, meu amor. Você pode chorar que eu não vou nem ligar, meu coração superou, pra você acabou. Pra você acabou.